Saudações, queridos e queridas, está no ar o Rinomaru J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Você está na companhia de Elias Falas, o gordinho, alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, o Big Rafuna brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tiagão, tudo bom com você, meu irmãozinho? Beleza, Elias. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aí cumprindo mais uma semana de J-League no Rinomaru. É isso aí, meu irmãozinho, entre aspas, né? Porque o Lazarento aí tem 1,90m e poucos. É uma verdadeira linguiça humana, né? Professor linguiça. Nossa senhora, Chaves. É, saudoso Chaves. O seu Barriga concorreu aí pra presidência, o seu Madruga também. Mas acabaram perdendo. Que fase. Mas voltando aqui para o assunto importante, que é o campeonato japonês. Tivemos aí uma rodada super importante, né? Que definiu posições que foram incrivelmente radicais, né? Acabou mudando o favorito, acabou perdendo. Uns times aí acabaram surpreendendo, né? E por aí vai. Vamos à vigésima. Eita, tá difícil o negócio hoje, hein, Thiago? Primeiro confundo time com pessoa, depois o vigésimo engata. Tá complicado, hein? Pois é, essa última rodada foi a 27ª. Isso. Muito obrigado. Ainda bem que tem o professor Pasquale aqui pra me corrigir. Falando na primeira partida da rodada, olha só, rapaz, o Albirex Niigata venceu o Kawasaki Frontale. Quem diria, Kawasaki disputando vaguinha aí na Asia Champions League, foi atropelado pelos laranjinhas, né? O Frontale começou muito bem a partida, com boas jogadas ali do Okubo e do Kobayashi, mas quem abriu o placar foi a equipe do Albirex, com um golaço de falta ali do Léo Silva, fazendo uma falta lá Endo, né? Metendo na gaveta ali, sem chances para o goleiro, uma pintura do gol. Esse que, no meu ver, foi o melhor gol da rodada, né? O segundo gol acabou saindo apenas no segundo tempo, em jogada individual do Yamamoto, e os Cisnes laranjados acabaram fechando o placar com o gol do Rafael. Uma falha incrível da defesa, né? E com esse resultado, o Frontale fica mais distante da área da classificação para a Champions League. E o Obrex cada vez mais longe da ZR, que é o objetivo da equipe na temporada. Já são 9 pontos acima da zona da degola. Tiagão, um comentário dessa partida? Pois é, Elias, falou tudo, cara. Com essa derrota, né, do Kawasaki nessa rodada, complicou um pouco a mais, né? Era um dos times mais cotados para estar sendo, digamos que, o problema direto, né, do Urawa para tentar vencer essa J-League. Mas com esse tropeço dessa última rodada, né, já o empate da penúltima rodada também virou um problema pro time do Kawasaki. E agora, com 48 pontos, começa a perder um pouquinho de gás nesse final de campeonato, mas ainda há chances matemáticas, e o time tem força para tentar entrar na A3, né? São onde os três times passam direto para a Asian Champions, né? E para tentar o título contra o Urawa. E com essa vitória, o time do Albirex dá uma respirada um pouco mais, né? E dá uma subida na tabela, estando em 11º. Muito bem, Mr. Tiagão. Agora falando do jogo mais importante da rodada, né? A vitória do Gamba Osaka para cima do Kashima Antlers, mesmo jogando fora de casa, o Gamba correu atrás, suou a camisa, saiu perdendo, né, no placar, virou e assumiu agora a vice-liderança na tabela. Nesse jogo vou deixar para você falar, Tiagão, que você é a pessoa mais indicada aí para comentar de tudo que rolou nesse partidaço. Muito bem, Elias, esse jogo eu, né, prestei um pouco mais de atenção logo no começo, né? Teve gol contra nesse jogo também, né? O gol contra do Aoki, né? Logo no comecinho, no começo não, uns 29 minutos do primeiro tempo, né? O time do Kashima Antlers, perdão, começou ganhando o jogo, né? Com um gol logo no início, aos 5 minutos. Depois o gol contra empatou o jogo, né? O jogo muito disputado. O Caio voltou aquele velho problema, viu, Elias? De fazer faltas, né? Faltas duras. Ele recebeu um cartão amarelo na metade do primeiro tempo. Tanto que depois foi substituído, né? pelo Wagner, porque eu acredito que o técnico começou a ficar um pouco apreensivo, né, por causa aqui das faltas muito fortes que o Caio estava fazendo. E o time do Gamba Osaka conseguiu ali manter sempre a sua pressão no meio de campo, e mesmo depois de ter levado o segundo gol do Doi aos 65 do segundo tempo, o time continuou forçando, e com jogadas dos brasileiros Patrick e Lins, o time conseguiu essa virada excepcional em cima do Kashima Antlers, e digamos que alavancou de vez a tentativa aí de estar disputando frente a frente com o Urawa a liderança e até o título da J-League, e com 49 pontos assume a vice-liderança o Gamba Osaka, mas diga-se de passagem também, o Kashima não deixa de ser um dos favoritos também a concorrer ao título, mas nesse jogo alguns erros defensivos foi primordiais para essa derrota em casa pro Gamba Osaka, Elias. Quem diria, né? O Gamba passou por um verdadeiro pesadelo em 2012, né? Sendo rebaixado, correu atrás, foi campeão da J2 em 2013, muito bem, né? Uma campanha ótima, e agora vem aí recuperando, indo muito bem na J1 também, quem sabe, né? Ainda sonha com o título. Agora, rapaz do céu, sabe quem complicou a vida do Urawa nessa rodada, galera? Sim, Tokushima Vorts, rapaz do céu. Olha só, pessoal, no duelo dos extremos da tabela, Lanterninha Vorts engrossou o caldo para cima do Urawa e deu uma trabalheira danada pro líder. No jogo não foi nada fácil, pessoal, embaixo de muita chuva. O campo parecia uma piscina, né? Parecia que o pessoal tava jogando um polo aquático, de tão inundado que tava o campo. E olha só, o Vorts, no único ataque que deu no primeiro tempo, saiu na frente com o gol do Eto, né? Aos 33 minutos, não é o Samuel Eto, é o Eto, né? Uma cópia barata aí japonesa. Mas o susto aí durou 7 minutos, né? O Kashiwagi, uma cobrança perfeita de falta. Estilo Nakamura, né? Chutando bem no cantinho, a bola batendo na trave, entrando. Acabou empatando. E depois disso foi um verdadeiro massacre do Ural, né? O Ural foi pra cima. Massacrou. Mas é aquele famoso termo, né? Água mole. Água mole é ótimo. calma aí. Água mole. Pera aí. Ah, tá difícil. Água mole em pedra dura, tanto bate até que chora. Aí o Kashiwagi num cruzamento ali certeiro pro Nas. O Nas completou de cabeça. Nossa, tá difícil de falar. Rapaz do céu. Eu acho que é o cansaço, né? Andei no sol o dia todo hoje. Aí acabou fritando os pouquinhos neurônios que eu tenho na cabeça, né? Mas voltando ao assunto sério, o Vortis já está matematicamente rebaixado para J2, né? Já não tem chance alguma. E o Ural, com essa vitória, manteve aí os 7 pontinhos longe do segundo colocado, que atualmente é o Gamba, Thiagão. Elias, o que aconteceu com o Tokushima é aquilo que está acontecendo em todos os jogos, né? É um time que até falei nos programas passados, né? Quando jogou contra o próprio Kashima Antlers, é um time que começa muito bem, né? O time do Vortis. Levou o gol, conseguiu o empate, segurou muito o jogo, segurou muito com o máximo de possibilidade defensiva que o time tem, mas no final acabou, né, a pressão acabou cedendo para o time Tokushima, aquilo que eu falei logo na nossa estreia do nosso programa sobre o J-League, né? O grande problema do Tokushima é que é um time muito limitado, né, principalmente financeiramente. Né? Então isso acaba pesando muito para uma hora um jogador que esteja cansado em campo e não tem um substituto à altura. Então acabou sendo, né, um problema quase impossível de se resolver, né? Mas se o Tokushima realmente cair, como realmente é o quadro mais possível, né, cair na Japan League 2 ano que vem, eu acho que é um time que pode se estruturar, pode tentar fazer um campeonato de 2015 pensando a longo prazo, a voltar a J1, porque é um time que não é ruim de se ver, diferente de um time que tá na zona de rebaixamento, que é péssimo os jogos, são horríveis, você cansa, você vê, putz, esse time vai entrar pra levar pau. Você vê que o Tokushima, ele tem um estilo de jogo legal. O problema realmente é que ele tá limitado, já que tá limitado, é difícil sair dessa situação, mas é um bom time, Elias. É isso aí, né? O Vorts só tá com um pouquinho de azar, um pouquinho, tanto que tá em último, né? Mas, por falar em azar, acabou o azar de um time, pelo menos nessa rodada. Sabe quem ganhou, pessoal? Sim, os Laranjinhas. Após 4 derrotas consecutivas, o Shimizu finalmente desencantou. Uhul! Viva, Shimizu! Aê! Finalmente, aê! Que beleza! Melhor ainda, hein? Venceu um confronto direto e afundou ainda mais o Cerezo Osaka. Shimizu 3, Cereço 0, né? O time que dominou a partida toda e não deu chances ao visitante. Chutou o dobro de vezes ao gol e atropelou, né? Quem abriu o placar foi a jovem promessa Ishig, né? Olho nele, Aguirre, olho nele. Ele abriu o placar com um lindo gol, né? Logo aos 7 minutos. Um começo promissor, mas a falta de boa pontaria acabou tornando o resto do primeiro tempo chato, né? Tantos gols só saíram na etapa final. Ficou mais fácil ainda quando o Kusukami, né, o jogador da equipe de Cerezo, cometeu uma falta desnecessária no Kawhi. Quase partiu o cidadão ao meio. É, foi feio. Se vocês puderem ter a oportunidade aí de ver o replay, vocês vão ver que foi feio. E levou o cartão vermelho direto, né, sem discussão. Pra piorar, o goleirão, Kim Jin-hyun, né, que só nosso amigão aí, o Thiago Bom Tempo, gosta dele. Só ele também, né, porque tá louco. Tem que ser louco, né? Fez o que ele adora fazer, Thiagão. Cagou em tudo. Falhou e teve num momento crucial da partida, né? Quando a equipe de Cereço tava crescendo no jogo. Aí a vaga foi pro Beijo, né? Ele falhou, foi jogar vôlei, né? Espalmou a bola na cabeça do Hiraoka. E o Hiraoka foi lá e marcou o gol. Cagou de vez, Thiagão. Borrou-se nas cuecas, né? E já nos acréscimos, o Murata fez o terceiro. E mesmo com essa vitória, o Shimizu continua ali na ZR, agora por apenas um pontinho, né? E, na verdade, não é nem por um pontinho, galera. O Shimizu tá na ZR por ter um número de vitórias menor que o do Omiya, né? E o Cerezo afundou de vez ali. Agora está na vice-lanterna, Thiagão. Muito bem, Elias, o Cerezo, que tinha ressurgido das cinzas, né, na última rodada, acaba perdendo de novo, né, tropeçando feio durante o Shimizu. Foi um jogo muito faltoso. Se você vê, além do jogador do meio campista sendo expulso, teve cartão pro Abarai, pro outro coreano, Gu, Cacau, né, também recebeu o cartão amarelo, Fujimoto. Então foi um jogo muito faltoso. O Cerezo realmente perdeu o futebol, assim que começou a levar show de bola do time de Shimizu. Começou a partir para a direção, para um futebol um pouco mais pegado. Mais uma vez o Cacau começou como titular, dessa vez não conseguiu fazer nada. Entrou o gênio, o mito, o homem da bola, Diego Furlan. Não fez merda nenhuma, como sempre não faz mesmo, né? E não pôde fazer nada, então, né, realmente volta os velhos problemas, né? O Cerezo ganha o jogo, dá uma melhoradinha no jogo. Você pensa que, ó, agora talvez, né, o Cerezo, né, que ganhou do líder na última partida, talvez tenha um pouco de chance pra sair ali da zona da degola. Mas você vê que o time que peca muito em coisas desnecessárias, né? Teve muitos jogadores que não jogaram e outros ficaram no banco, não sei porquê. Mas e aí acabou levando 3 gols, 3-0. E, né, voltando ali agora pra quase, né, só não tá pior que o Tokushima, né, que realmente esse tá realmente ruim, com 26 pontos, penúltimo colocado, vai lutar nas últimas 7 colocações aí e rezar bastante pra ver se consegue sair dessa situação de merda que o time do Cerezo acabou se colocando nesse campeonato. Tá complicado. Agora, um outro jogo merda, né, Kashiwa Reysol e Sanfrecce Hiroshima foi um jogo tão bosta que eu não vou nem comentar, foi um 0-0. Chato pra caralho. Vou até pular esse jogo falando de outros jogos aqui. Combinho, Thiagão. Vou falar os resultados, comentar alguma coisinha e você termina. O Vegalta Sendai 1, FC Tokyo 0. Shingo Akamine aos 30 de segundo tempo fez o gol do Sendai, que respirou aliviado nessa rodada. Por pelo menos uma rodadinha, o time ali tá fora da zona do rebaixamento, né? O Vanfore Kofu, olha só, Thiagão. O Vanfore Kofu perdeu em casa pro Mia. Sabe quem que marcou, Thiagão? Meu amigão, cara, Liu Bianchit. Olha só, sem surgir da cinza. Liu Bianchit marcando o gol. E o Esquilinho Traiçoeiro respira aliviado, deixa o Shimizu ali na zona da degola. Não tá morto quem peleia, né? Parece que mais uma vez o Omiya derrubará os gigantes aí do futebol japonês, o que já é tradição da equipe há muitos anos, né? O Kobe perdeu de virada para o Nagoya Grampus por 3-1. Meu amigão Marquinhos marcou o gol no primeiro tempo. Aí o Kawamata e o Nagai duas vezes marcaram. E, pra encerrar, esse joguinho especial, né? Thiagão, adivinha quem jogou mal e perdeu? Deixa eu ver. Começa com Yokohama e deve terminar com Marinos. Exatamente, Thiagão. Sagantosso 1, né? Yokohama Marinos 0. Ele, um amigão do Thiagão, né? O parceiro que adora tomar uma cervejinha com ele no fim de semana. Toyoda marcou e manteve aí a equipe com esperanças de beliscar uma vaguinha na CL ainda, né? Tá ali pertinho com um pontinho de diferença. Marino jogando mal de novo, decepcionou. E vê a temporada indo por água abaixo, né? Já passou uma vergonha desgracida ali na Copa do Imperador, né? Até mandou fazer camisa especial e tudo, acabou sendo eliminado na fase preliminar. Não chegaram nem a usar a camisa e agora estão ali no amargo décimo colocado. Estacionado ali na J-League. Não vai fazer porra nenhuma esse ano Marinos, hein, Thiago? Pois é, Elias, olha, jogos complicadaços, né? O jogo do Hiroshima e do Kashiwa Reysol, né? 0-0, um jogo horrível. O Hiroshima já tinha conseguido um empate maluco, né, no jogo contra o Kobe na última rodada. Dessa vez não pôde fazer nada. O Kashima Reysol também não vem jogando bom futebol já faz quase praticamente o campeonato inteiro, né? A nona colocação do Kashima Reysol e a oitava do Hiroshima nessa capengação literária já prova realmente que o campeonato está péssimo para os dois. O nosso esquilinho, né, o seu querido esquilinho, né, não é um time que eu tenho tanto afeto assim, mas é um time que eu respeito muito, né, que é o Mila, conseguiu, foi lá, venceu de 1-0, luta arduamente para tentar fugir de novo no rebaixamento. É uma coisa até muito interessante que você vê o Mio jogando, né? E tem aquele jogador maluco que sempre faz os gols do Mio, que eu jamais vou conseguir entender como se traduz o nome desse cara, né? Vem fazendo o jogo, vem ajudando muito ali o ataque do Mio para tentar fazer os seus gols. O Kofo, né, realmente também tem problemas sérios na parte defensiva, né, cai para 16º, né, com 28 pontos, então tá na junta com aquela capirminha dos 28, 29 pontos, que vai de 16ª colocação até a 12ª, 13ª, perdão, com o Vegato Sendai. Então realmente é um dos times também que estão prestes a entrar em parafuso para tentar sair da zona de rebaixamento. O jogo do Kofo, né, do Tosso, perdão, contra o Marinos, né, mostra realmente o time do Marinos, né, de mal a pior no campeonato, realmente jogando partidas uma pior que a outra. Toyoda, gênio, mito, faz mais um gol, né. Só porque tu é amigão, você tá elogiando. Pois é, né? Pois é, pô, parceiraço, né. Shoito não pôde fazer muita coisa nesse jogo. Fujimoto começou a jogar, né, então teoricamente o time teria um meio de campo muito, muito mais criativo, né. Mas realmente isso acabou não acontecendo. Sabe de nada, não sei. Pois é, né? Sabe, eu tô achando que eu não entendo, mas eu acho que eu não entendo mais o futebol do Marinos, essa que é a verdade. E acabou realmente acabando esse 1-0, o time do Yokohama leva um gol e não tem forças pra tentar continuar, tentar fazer alguma coisa durante o resto da partida. O Kobe conseguiu empatar heroicamente no último jogo, perde por 3-1 contra o Nagoya. O time do Nagoya é um time muito bom, se você pegar o pá no papel, né, o time do Nagoya é um time que tem jogadores interessantíssimos, né? O Kawamata, o Nagai são jogadores que não deixam eu mentir, né? O grande problema do Nagoya nesse campeonato, nessa J-League 2014, foi que foi um time muito inconstante, né, Elias? Perde um jogo, de repente perde pro último colocado, aí quase vence do primeiro, aí joga muito bem contra o terceiro, aí depois fica duas, três rodadas sem ganhar de ninguém, aí depois começa a emplacar uma vitória atrás da outra. É realmente complicado entender como esse tipo de Nagoya funciona, mas se você for ver a matemática do Nagoya nesses últimos jogos, ele conseguiu 3 vitórias consecutivas, perdeu na rodada 26, voltou a vencer agora na rodada 27, e tá aí tentando, né, se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. E, por fim, né, o Velgata Sendai vence por 1-0 o time do Tokyo FC. Né, o time do Tokyo FC mostrou que sem, né, algumas peças importantíssimas do seu time, o time ficou meio que... O time começou a se abalar um pouco, né? O Muto jogou muito, muito abaixo, né, do seu jogo. O Edu, jogou muito mal? Muito mal. O Edu, omisso em campo, ainda conseguiu ser expulso, né? Foi um jogo também que o nível de faltas foi importante, né? O Fittigonda, que é um dos goleiros da seleção, eu acho até que ele não teve tanta culpa assim no gol do Sendai, mas eu acho que às vezes eu acho que o Gonda ele se atrapalha um pouco no posicionamento dele. Até por isso que acredito que ele deve, por isso que ele é reserva da seleção. Mas o Tóquio tem um problema esquisito, né? É um time que, se você for ver, às vezes joga melhor do que o líder, né? É um time muito constante naquilo que faz. Mas realmente apagou, não sei se os jogadores que foram para a seleção tava, começou a dar uma murchiga, né, um muto, começaram a dar uma seguradinha ali, né, no seu freio para não acontecer nada com os jogadores. Então o jogo começou muito lento, muito parado. O Velgata Sendai, que não tem nada a ver com isso, foi lá, partiu para frente, conseguiu seu gol com a Camini, segurou o resultado. Os laterais jogando muito bem. Queria até fazer uma ressalva aqui pro Puota, né, o camisa 11 do Sendai, que é um jogador que a gente nem sempre fala muito dele, mas ali ele praticamente anulou o Muto pelo lado direito do campo, e isso foi, digamos que, a peça-chave para o Velgata Sendai conseguir mais uma vitória no campeonato e seguir aí cada vez mais longe na zona da degola, só que ainda com problema na 13ª colocação, com 29 pontos. É isso aí, Thiagão, passando a tabela completa aqui para o pessoal agora, né? O Ural ainda é o líder com 56 pontos, 7 pontos atrás com 49 vem o Gamba, né? Em terceiro, Kashima com 49 também, mas com o número de vitórias inferior, né? Aí vem o bolinho, né? Kawasaki Frontale, Sagan Tosu, FC Tokyo, Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima, Reysol, Marinos, Albirex, Nagoya Grampus. Aí vamos começar a falar porque a distância de pontos ali é bem perto uma da outra. Em 13º, Sendai com 29. Aí vem o Kofu com 28. Mesma pontuação com o Omi Erdidi. Abre a zona de rebaixamento o Shimizu com 28 pontinhos também. 17º, Cerezo Osaka com 26. E em 18º, com apenas 12 pontinhos, Tokushima Vortis. Né? O artilheiro do campeonato ainda continua sendo o Okubo, com 15 gols. Só lembrando, pessoal, que não teremos rodada da J-League nesse, né, fim de semana, devido aos amistosos da seleção japonesa, né, que também nós faremos o Hinomaru seleção japonesa na semana que vem, assim que os amistosos terminarem, né, faremos a dobradinha, né, e a J-League volta normalmente no outro fim de semana, né, no outro sábado. Agora vamos para a J2, que teve uma rodada movimentada aí, com as seguintes partidas. Vendo aqui, eita, computador numa travada. Ah, aqui. Totigi 2, Kyoto Sanga 1. O Verde venceu o Asuka Kumamoto por 1-0. E o Kome FC perdeu em casa para o Matsumoto Yamaga, 2-0. Vivari Nagasaki 1, Fagiano Nokayama também 1. Oita Trinita 2, Jubilo Iwata 0. Olha o Jubilo, rapaz. Kamatamare Sanuki 1-0 nos Aspa Kusatsu. Mito Holyoke 0, Sapporo também 0. Gifu United 3, Avispa Fukuoka 0 também. Gifu ganhou do Montedio Yamagata em casa por 1-0. Giravans 2-2 com o Catalé. E fechando a rodada, o líder absoluto praticamente já na J1, Shonan Belmari 3, Ehime 0. Falando a classificação aqui, Shonan Belmari líder com 88 pontos, praticamente na J1 já. Aí o Matsumoto Yamaga em segundo com 67. Zona do playoff, Júbilo com 59, Giravans com 57, Fagiano Okayama com 54, Oita Trinita com a mesma pontuação. Zona do rebaixamento, 22º Cataler Toyama com 16 pontinhos, esse aí tá morto já, né, praticamente, e o Kamatamare Sanuki com 27 pontinhos nos playoffs da J2. O artilheiro da competição é o Masashi Oguro, com 24 gols. A coisa tá difícil hoje, hein, Thiago? Enquanto não trava a boca, trava o computador. Olha. Tá Amazonas, hein? Ah, mas acontece. Também jogo, alguns times da J2 também são verdadeiros trava-línguas também, né? Uhum. É, daí quando eu acerto, o computador não ajuda. Que beleza. Thiagão, recadinho pra galera aí. Considerações finais? Muito bem, ali. As considerações finais aí sobre a J2, campeonato lindíssimo do Shonan Belmari. Né? Eu tenho algumas dúvidas, sou uma pessoa muito receosa com o futebol do Yamaga, né? Até eu travei agora, tá vendo? Do Yamaga. Sei! Né? Então é um time que eu acredito eu que vai subir, mas eu fico um pouco pé atrás. Jubilee Iwata com dificuldades, né? Perdeu nessa rodada. Tem alguns times que realmente eu falei que iam perder um pouco de poderio de fogo, né, nessa reta final, porque é um campeonato muito longo, né? Então você vê aí que tem alguns times que já começaram, né, a dar uma pipocada, que nem o próprio Sapporo, que é um time que eu torço tanto para voltar para J1, mostra que está tendo dificuldades claras, né? O Fukuoka, né, o Kyoto, né? Então são tão times que estão sempre ali, né, subindo. Aí quando você pensa que o time vai subir, ele acaba perdendo rendimento porque tem muitos jogos, é um campeonato muito longo, né? O Tiba tá mostrando aí que ainda tem um pouquinho de força para tentar subir para pelo menos pro playoff, né? Mas não tá fácil a fase, mas tá empatadinho ali com o Ita, né? A questão de diferença ali, questão de vitórias, né, que diferencia a sexta para a sétima colocação. E lá embaixo, né, também o campeonato já vai tendo ali já um quezinho de fim de festa, né? O Toyama também é o mesmo problema do Tokushima, né? Problemas financeiros, né? Time limitado, né? O Katamari também vem lutando ponto a ponto. O Tóquio Verde mostrando também que, né, decepcionante como sempre. Mas ainda acredito que até mais do que a J1, a J2 tem muito aí para mostrar pra gente nos seus jogos até o final do campeonato. Tirando, claro, o Shonan, né? Líder absoluto, com certeza J1 ano que vem, sem nenhum problema. O único recadinho da semana hoje é que, como eu fiz a gente fez os posts lá para nossa página, para futuras dúvidas, né? Os jogos contra a Jamaica na sexta-feira da seleção japonesa irá ser transmitido às 7h25 da manhã, horário de Brasília, e o jogo também terá transmissão pela ESPN Brasil aqui, né? E se vocês também quiserem, deve existir links na internet com narração em japonesa também. Mas, teoricamente, tanto o jogo do Brasil quanto o jogo contra a Jamaica será transmitido pela televisão brasileira, então quem tiver aí TV fechada, né, os canais pagos, fiquem à vontade para assistir. E depois disso aí, a gente faz nossa dobradinha depois do jogo do Brasil com o Renomaru, né, sobre o futebol japonês, e a J-League volta no dia 18, no sábado que vem, não, próximo, no outro, galera. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, meu recadinho vai falando, né, do Okazaki, né? Okazaki ainda é o artilheiro da Bundesliga com 5 gols, ele que essa temporada está no mais 05. Thiagão, feliz da vida, né? Quase não gosta do Okazaki, né? Pois é, né? Mas se gostasse. É isso aí, pessoal. Esse foi o Renomaru J-League, espero que tenha gostado. Lembrando a vocês que faremos o Renomaru Seleção Japonesa aí após os amistosos. E aí, no outro fim de semana, faremos o J-League. Você esteve na companhia de Elias Falaras na apresentação e comentários de Thiago Henrique Cruz. Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.